meu chão. Tempo escuro e cruel, faz a tua estação, faz do seco virar mar bravio, e o cactus vira barco ou navio. Cactus vira barco ou navio. A fome morreu de ser. Escureceu.